começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar, mais uma edição do Marco da Hora. Mesa de som de Jair Barbosa. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerente de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite a todos os nossos colaboradores, os nossos amigos e principalmente os nossos amigos ouvintes que estão aí plantão nesta terça-feira de carnaval aí. Exatamente. Esperando o nosso Showtime. Marco Antônio, sua... Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Também. Sua convidada já está no ar, já Marco está, Antônio. Então, já. Tá. O João, para me sacanear, falou o Marco da Hora, mas é o Marco de hoje. Tanto faz, mas é o Marco de hoje na hora certa. Você não consegue entender. Mas tá, cara, é chato, meu Deus do céu. É uma chatice sempre, mas de qualquer forma... Você quer que eu chame o Renzo Mora para ele explicar? Não, por favor, querido, tá bom assim, tá? Tá. Então fica bonzinho, tá? Então tá. Gente, é um super prazer, a gente vai começar, a gente vai poder conversar com a Aline Bey. Dessa vez vai ser no primeiro bloco, como já aconteceu em outros programas. Né, tudo depende, claro, do convidado, muitas vezes é no primeiro, às vezes no segundo. Então, no caso, as músicas que a nossa garimpagem musical, canções obscuras dos anos 50, 60, 70, 80, vai ser depois da entrevista. Então, basicamente, vou dar falar um pouquinho da Aline Bey. Tá? Ela é natural de Sampa, ela é formada em artes cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena e em letras pela PUC de São Paulo. Ela foi escritora convidada na Primavera Literária na Sorbonne Université, na França. A autora convidada para a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Ambas essas oportunidades foram em 2018. O livro de estreia dela na literatura é O Peso do Pássaro Morto. É um livro que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. É um livro excepcional, já li duas vezes e meia, hoje eu devo acabar a terceira vez. Então, assim, será um super prazer, a gente vai parar-se de embromar e quero dar as boas-vindas para a Aline. Tudo bem, Aline? Sim, e você? Tudo, joia, que é um prazer falar contigo, tá? O prazer é meu estar aqui com vocês, prazer é meu, obrigada pelo convite. Não, querida, tudo bem, é o seguinte, ó, vamos tentar então falar um pouquinho da impressão, se eu tivesse que, sei lá, falar da premissa do livro, né? É basicamente um romance escrito em versos e conta a jornada de uma mulher dos 8 aos 50 e poucos anos, 52 anos, num percurso de vida marcada por mais baixos que altos. Me fala assim um pouquinho, então, uma pessoa jovem, 30 anos, não é isso? Tenho 31. 31, tá. Então, 31 anos, me fala assim, é um livro que traz uma carga emocional, uma bagagem, diríamos assim, emocional muito, muito intensa. Então, a gente aqui não é consultório de psiquiatria, mas a gente vai tentar, sei lá, faz de conta que tá aí, num divã. E eu queria, sei lá, fala um pouquinho da gente, como é que a Aline Bey, como é que foi o crescimento assim da Aline Bey, como é que era a Aline Bey criança, eu tô tentar aqui sacar de onde é que veio essa semente de escritora. Fala um pouquinho da tua vida como criança e daí, no caso, esse rito de passagem da Aline Bey, né, criança, vamos dizer, para a Aline Bey escritora, pode ser? Claro. Bom, eu sempre adorei ler, eu nasci com essa semente, digamos assim, eu sempre gostei de livros, sempre gostei da biblioteca da escola, sempre procurei ler muito, e a minha casa não é uma casa de livros, assim, eu que fui trazendo os livros aqui para casa, mas assim, meus pais sempre me incentivaram, quando eles começaram a perceber que eu gostava naturalmente, eles sempre me davam livros para eu ler, e a minha avó também me dava bastante coisa. Então, eu sempre li muito, lia muito gibi da Turma da Mônica, lia coisas da minha idade, né? Uhum. Eu gostava muito de frequentar a biblioteca da escola. Eu me lembro que os livros de literatura no ensino médio, quando a gente começava a ler os clássicos, Machado de Assis e José de Alencar e tal, esses livros não me despertavam tanto entusiasmo quanto a literatura da minha idade, sabe? Uhum. aí, então, esse era o meu contato com os livros. Até que eu também, assim, desde pequena, sempre quis ser atriz. Era uma coisa que nasceu comigo. Uhum. E eu pedia para os meus pais para fazer teatro, que eu queria me inscrever num curso. E ficava enchendo o saco deles. E aí, com 14 anos, meu pai me inscreveu num curso no MAM, no Museu de Arte Moderna, aqui de São Paulo. Era um curso livre. E eu adorei fazer. Foram alguns meses, assim, de imersão. Adorei. E aí, com 15 anos, eu comecei a fazer o Célia Helena. Que na época que eu cursei, era um curso técnico, né? Que dava DRT de ator e tal. Mas hoje em dia, o Célia virou uma faculdade, tem até mestrado. Uhum. E tá muito mais legal do que era ainda na minha época. Já era muito legal, mas eles aprofundaram bastante o ensino de artes cênicas deles. E aí, eu entrei com 15 anos, que era a idade mínima que você podia entrar. E comecei a estudar teatro. Imaginava que eu ia ser atriz mesmo, que isso ia ser a minha carreira. Mas no teatro eu comecei a ler muito, muito, muito mais do que eu já lia, porque eu comecei a ler os grandes escritores, grandes dramaturgos, comecei a entrar em contato com essa literatura classe A, digamos assim, e adorei, assim, principalmente a dramaturgia. Então, quando eu fui escolher meu curso para fazer faculdade, né, que eu, como Célia, não era uma faculdade, eu acabei escolhendo letras pela literatura, porque eu queria me aprofundar mais, sabe? E aí fui fazer letras na PUC. Mas não era, eu não imaginava que eu viraria escritora. Isso foi depois, durante o curso. Entendi. E assim, quer dizer que eu ia perguntar até se teus pais tinham um background, assim, no sentido, um passado, no sentido de se eles trabalhavam também, se eles eram escritores, alguma coisa, mas tu já deixou claro que não era a área na tua família, que tu teve que de início ir atrás, correto? Sim, exatamente. Fui atrás mesmo, assim, mas eles me apoiavam. Mas me diz uma coisinha, assim, como é que a literatura despertou em ti o desejo de escrever? Não, quer dizer, já falaste que gostaste sempre de ler muito, mas né, muita gente passa a vida toda lendo e não acaba colocando, diríamos assim, a própria voz, entre aspas, né, no texto. Como é que foi essa quando é que tu sentiu essa necessidade de escrever? Teve a ver com influência de textos que tu leu ou algum acontecimento? Eu tô perguntando porque teve aquele fato que eu gostaria que a gente citasse agora ou mais adiante, aquele fato do pássaro, né? Então, me diga quando é que foi esse momento que, sei lá, tu sentiu aquela faísca, assim, uau, eu vou ter que colocar no papel o que rola na minha cabeça, sei lá, no meu coração. Foi um momento muito específico mesmo, eu consigo lembrar com muita facilidade, porque foi um momento muito prático, não foi nem muito, assim, metafísico. O que aconteceu foi que eu estava na faculdade de letras, e eu rapidamente me envolvi no centro acadêmico do meu curso, e comecei a ajudar na chapa, e aí entrei no centro acadêmico, e o nosso curso de letras era um curso, na época, eu fiz PUC aqui em São Paulo também, que não tinha uma revista, né? E eu via, a gente era uma reunião de cursos de comunicação, tinha jornalismo, publicidade, multimeios, eram vários cursos que ficavam num nicho, assim, num núcleo. E todos eles tinham uma revista do curso. E aí eu achava um desperdício a gente não ter, porque eu via que tinha muita gente que escrevia no meu curso, muito poeta, muito escritor e tal. Muito cronista, gente, que escrevia coisas muito bonitas, muito bacanas. Aí eu falei, gente, a gente precisa ter um mural pra isso, né? E aí a gente começou a pensar nessa revista. E como eu comecei a recrutar mesmo escritores, a gente ia em sala, conversava com as pessoas para as pessoas entregarem os textos, sabe? Eu comecei a achar que seria muito... seria muito bobo da minha parte ficar pedindo para todo mundo mandar texto e eu não contribuir com nada, né? E aí eu resolvi sentar um dia na frente do computador e escrever uma coisa para a revista, entendeu? Só que não imaginava, porque depois disso eu nunca mais parei. Foi um marco mesmo, foi esse primeiro texto e depois nunca mais parei. Então foi exatamente para essa revista do curso que chamava Transa, que era uma homenagem ao disco do Caetano Veloso, que a gente gostava e gosta muito. Tá, mas e o episódio de cortar, eu não quero revelar muito aqui, mas aquele episódio de estar com o pássaro na mão... Isso foi, então, o peso do pássaro morto. Vamos pular para esse momento aí, porque eu pelo menos eu li, sem mentira mesmo, fiquei arrepiado, achei muito, muito interessante. Fala um pouco disso, pode ser? Claro, com certeza. Então, o pássaro, ele veio praticamente 10 anos depois desse episódio da revista, né? Ah, é? Sim, tinha nenhuma intenção de publicar, eu fiquei muito tempo escrevendo e moldando a minha voz, encontrando a minha voz, né? Foi bem depois mesmo. E o pássaro é recente, né? Desde 2017. Uhum. E aí, bom, o pássaro, eu tava, a história dele, para contar essa história do próprio canário, né, eu tenho que retomar um pouco. Eu fui fazer uma oficina em 2015 do Marcelino Freire, que é um escritor pernambucano que dá oficinas no Brasil todo. Mas Nossos Ossos é o livro dele. Exatamente, esse Isso. livro dele é o... Belíssimo livro, ele é de Pernambuco, né? Exatamente. Ele é de sertão pernambucano. Ele é de Sertânia, né? Isso. E ele é um escritor que eu entrei em contato, eu já conheci o trabalho dele, mas eu entrei pessoalmente em contato com ele porque depois que eu terminei a faculdade, eu montei um site de arte chamado Oitava Arte. Oitava Arte, amigos meus, do próprio curso, né? Uhum. E o nosso site, ele tinha várias colunas e tal, e uma delas era uma coluna de entrevistas. A gente entrevistava pessoas da área, não só da literatura, a gente conversava com diretores de cinema, artistas plásticos, atores e tal. Que bacana. E o Marcelino era uma dessas figuras que a gente queria muito entrevistar. E eu fiquei correndo atrás dele um tempão, assim, porque ele já é um cara bem famoso, então não era tão fácil entrar em contato, né? Uhum. E até que um dia ele me respondeu no Facebook e a gente conseguiu marcar a nossa entrevista. E foi nesse 2015. E assim, eu não fazia oficina de escrita porque eu tinha um certo, digamos, preconceito, assim, porque eu achava que, de repente, o escritor que estava... fazendo a mediação ali, ele talvez quisesse mexer demais no estilo da pessoa, né? Ah, entendi. Quase que impor um próprio estilo, né? Exatamente. Ou tipo assim, falar, isso que você faz não é certo, tal. Certo, eu sempre gostei de uma liberdade criativa absoluta, assim. Então, sim. E aí eu ficava um pouco receosa, mas isso é falta de conhecimento meu, porque na verdade não é bem assim, né? Tem muita oficina muito bacana com escritores que são muito respeitosos com a obra do escritor. Mas também, muito louca tu não estavas, né? Porque também eu sei de histórias de terror nessa área também. É, não, deve ter de tudo, né? Como toda área, tem profissionais bacanas e profissionais que não são tão bons. Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Claro, mesmo saco, claro, claro. Exatamente. E aí quando eu conheci o Marcelino, para fazer a entrevista, fiquei encantada com ele. Não sei se você conhece ele pessoalmente. Não. Mas é uma figura assim, todo mundo que conhece ele só fala coisa boa, porque ele é maravilhoso, ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, e ele é um ser de muita luz, assim. Eu fiquei muito encantada com ele, conhecimento que ele tem de texto, de vida, e falei, nossa, eu preciso fazer a oficina desse homem, né? E aí no semestre seguinte eu comecei a fazer. Eu não tinha o pássaro ainda, eu tinha muitos textos curtos que eu produzi nesses 10 anos aí da faculdade até o pássaro, né? Mas o pássaro ainda não tinha nascido. Tá, e mal que lhe pergunte, desculpa só te interromper um pouquinho, e esses textos não tinham nada a ver com a ideia que acabou indo para o livro? Não, não tinham. Eles têm o mesmo estilo, porque esse estilo ele nasceu antes do pássaro, esse estilo de escrever em versos que você diz, né? Uhum. Que eu não considero versos, eu considero que eu quebro frases, tudo em prol do ritmo e da plasticidade do texto, digamos assim. Okay. Mas esse estilo já tinha nascido e ele também ele antecede e ele também... depois do pássaro, ele continua, porque é uma investigação que eu tenho, sabe? Que bacana. Que ele não marca só esse livro, mas enfim, aí eu tava... É uma investigação da escrita e uma auto-investigação também, Exato. Né? É uma investigação da minha voz literária, ela não é só feita da forma que nasceu pro livro, né? Entendi. Na verdade, o livro nasceu para testar a forma, foi mais isso, eu queria testar. Ah, é? Eu queria testar se esse estilo dava conta de contar uma história de mais fôlego, entendeu? Entendi. E daí, no caso, quando começaste a investir, no caso, no livro, não sei se eu estou pulando muito aqui, como é que foi? Tu estava falando do teu contato com ele, né? Então, pois é. E aí, esse 2015, eu tinha esses textos curtos. Okay. Em 2016, ele abriu uma nova oficina, e essa oficina, sim, era uma oficina concurso. Ela proporcionava a publicação de um dos livros que estavam ali na oficina, que estava todo mundo pensando junto. Pela editora que ele tem um selo chamado Edit, né? Uhum. E aí quando eu vi esse anúncio no final de 2015 e a oficina seria no começo de 2016, eu falei, caramba, eu preciso entrar nessa oficina para conseguir publicar meu livro, mas eu não queria publicar meus contos, porque eu já dividia eles na internet, no Facebook e tal, e eu queria entregar algo inédito para os leitores, para as pessoas que já me acompanhavam, sabe? Ok. Uhum. E aí eu comecei a pensar em escrever uma história de fôlego, um pouco mais de fôlego, porque eu escrevia só histórias mais curtas. Entendi. E aí que me veio essa frase, o peso do pássaro morto. Eu tava andando na rua, me veio o peso do pássaro morto. Uhum. E aí eu anotei num post-it e fiquei convivendo um pouco com essa frase. E aí depois ela me veio de uma memória realmente que eu tive da infância, em que um canarinho, ele morreu na minha mão, porque ele tava com a unha muito comprida. E aí a minha mãe pediu para eu segurar ele para cortar a unha, ela foi pegar o cortador. E nesse instante de segundos, né? Ele morreu de susto, assim, na minha mão. E aí foi uma... Foi, acho que, a primeira perda que eu tive, assim, tão óbvia, né? De uma coisa... Uhum. Algo que estava vivo, de repente, não está mais em segundo. Ainda mais ele estando protegido na tua própria mão e tudo mais, né? Tem uma simbologia grande aí. E aí o peso disso, porque é algo leve, mas ao mesmo tempo não é leve, é nem um pouco leve, né? É muito pesado. Claro, na consciência. Então aí eu pensei, ótimo, então eu quero escrever uma história sobre perdas. Eu quero escrever sobre uma personagem que só perde, que não tem muita trégua aí, que os ganhos que ela tivesse, eles tivessem origem justamente das perdas que ela sofre. Tá, porque ela basicamente só aprende, parece que a vida dela tá... parece que tem como se a vida dela tivesse assim marcada por tipo assim, vamos dizer assim, por obstáculos, né? É. E ela vai basicamente levando na cabeça, exatamente. Né? Exatamente, é o quanto ela aguenta, né? Hã? É praticamente o quanto ela pode aguentar, né? Tem uma frase na orelha do livro que é quantas perdas cabem na vida de uma mulher, eu acho que é isso, não me engano, que é da Micheline Verusky, que fez a orelha pra mim. E é bem isso, assim, quanto a gente consegue aguentar, né? E eu decidi ter uma protagonista mulher, né? E porque eu achei que essas perdas caberiam muito bem no corpo de uma mulher, que a gente vive numa sociedade patriarcal e a mulher acaba tendo que abrir mão de muito mais coisas do que o homem. Então eu escolhi mesmo essa protagonista anônima para que a gente pudesse se identificar com ela, né? Que ela não fosse um caso isolado, mas que ela pudesse ser qualquer um de nós. E aí eu fui contando e fui vendo o quanto estabelecia esse jogo com o leitor. É, ela vai perder, então o leitor já quase se prepara para a próxima, né? O que mais essa mulher pode perder? Então, esse jogo já fica estabelecido na infância e aí ele vai se diluindo com o passar dos anos. Deixa eu sem querer aqui pagar de pseudo-filosófico nem nada, mas, assim, tu achas, até esse momento da tua vida, até onde tu chegou, que a pessoa tem a tendência de, basicamente, só aprender com as perdas, só com os percalços? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente pode aprender sempre se a gente estiver atento, né? Se a gente estiver pronto para isso. Mas eu acho que a dor, a perda, as coisas ruins, elas são mais didáticas, né? Entendi. Eu acho que... Mas também tem muita gente que sofre muito, mas não consegue também dar conta de entender racionalmente aonde que está o erro e também se coloca demais no papel de vítima. Entendi. Enfim, e tem de tudo, né? Mas, assim, entendi. Eu acho que para as histórias, quando as histórias elas são mais melancólicas, mais tristes, elas conseguem dar conta de algo mais existencial do que uma história muito alegre. Porque geralmente quando a gente está numa felicidade, a gente está muito alegre, a gente não tem tanto tempo para pensar, porque a gente está pleno, né? A gente fica mais alienado, né? É, você absorve tudo aquilo, tá? Você vai pensar depois, mas naquele momento, a felicidade ela é um grande êxtase. Mas ela é muito rápida também, né? Claro. A gente sabe que ela é efêmera também. Deixa eu te perguntar uma coisinha, querida, sobre a protagonista, né? Ela, tu cobres a vida dela, tipo, dos 8 aos 52. Considerando que tu tem 31, como é que tu compararia, como é que tu poderia comparar o quão próximo de ti é no período que ela está com 31 anos ali, tá, no livro, no período que tu está agora na tua vida? É muito próxima de ti? É mais próxima de pessoas que tu conhece? É meio que uma projeção? Como é que é isso? É, a personagem e eu, a gente não tem nada em comum, na verdade. Ah, é? Porque, não, porque eu tenho uma vida muito boa, né? E eu fiz as minhas escolhas, fiz as escolhas que eu quis e consegui ter a vida na minha mão, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa de muitas alegrias, eu sou muito feliz na minha profissão, né? E ela foi uma mulher que ficou aquém do que ela poderia ter sido. E ela ficou nesse IC, né? Por conta de todas as tragédias e de todo o silenciamento que ela, que ela sofreu, ela não conseguiu ser a mulher que ela poderia ser. Ela ficou aquém. Então, é um personagem muito distante da minha realidade. Mas tá. Eu emprestei para ela algumas coisas minhas e algumas memórias. Porque é assim mesmo, é sempre de dentro da gente, né? Mas claro. É um exercício de ficção, de imaginação, de se colocar no lugar do outro, que era uma coisa que a gente fazia muito no teatro, né? Quando um personagem, a gente vai dar conta de um personagem que era mais velho que a gente, que tinha claro. Uma vivência maior do que a nossa, né? De anos também, não só de enfim, de profundidade, mas também de mais idade, mais maturidade, é tentar se colocar no lugar do outro, esse exercício de se colocar no lugar. Não é fácil, é super complicado, mas a gente lida com o material emocional que a gente tem. Sim, mas é que tem esse permite... emocional mesmo, que isso que é arte, né, para mim. Sim, sim, me permite até no, da interpretação, dependendo do método, no caso o método Stanislavski, que fazemos de interpretação, tem aquilo de buscar em si próprio, né, uma emoção similar ao que o personagem está passando. Então, exatamente, quer dizer, é uma constante busca, como você está falando mesmo, né? Exatamente. A minha escola, o Célio Helena, ele era... A doutrina deles era o Stanislavski, ele era parte dos nossos estudos. Então, eu acho que isso vai muito para minha literatura, sabe? Ah, poxa, agora você já começou, já respondeste, pô, que eu ia perguntar a próxima. Tudo bem, está lendo o Mate. E eu ia perguntar se te ajuda, se o teu lado atriz, se o teu estudo como atriz se te ajuda muito no escrever. Então, vou fazer de conta que não falaste e abre um pouco então esse leque aí, pode ser? Claro, não, me ajuda demais, assim, eu nem saberia como, porque para mim eu continuo sendo uma atriz escrevendo, assim, é como se fosse a minha atriz escrevesse, sabe? Entendi. O teatro, para mim, ele foi a minha grande formação, ele foi a minha primeira formação. Como eu era muito jovem, e eu não tinha esse repertório denso, sabe, de literatura, como a gente estava conversando. Uhum. Eu lia coisas da minha idade, eu era uma menina mesmo. E o teatro, fazer, estudar teatro, ir para o palco, encenar, teve a transição da menina para a mulher, né? Eu amadureci demais, assim, no teatro. Que legal, o rito de passagem. Intelectualmente, emocionalmente, em níveis absurdos, assim. Eu moro fora de São Paulo, né? Eu moro numa cidade pequena, bem próxima. Uhum. E eu ia para São Paulo todo dia, convivia com pessoas que eram do Brasil inteiro. E numa época que não tinha essa internet tão forte, assim, que a gente consegue ter acesso a pessoas do mundo todo, não era claro. Tão simples, assim, né? Uhum. Então eu ficava muito na minha bolha, eu era muito menina e tal. E o teatro realmente expandiu totalmente a minha vida, assim, foi para outro lugar. Então, ainda que eu não atue mais, é através desse jogo cênico que eu consigo me expressar artisticamente, sabe? Ele sim, é como minha se o texto fosse o teu palco, né? É, ainda que eu não tenha o palco, hoje é o livro, hoje é a página, mas é um jogo cênico, sabe? A minha... Sempre vai ser o teatro, ainda que não seja, sabe? Mas ele muito, é realmente muito interessante. Meu centro muito nervoso de criação, sabe? E me diz uma coisinha sobre... uma pergunta meio clichê, mas eu tenho que te fazer. Me fala um pouquinho, assim, de influências tuas literárias, pode ser? Eu sei que obviamente, aquela... Até que eu citaste, por exemplo, que Machado de Assis, aquele material que obviamente, faz parte, é parte da literatura nacional, mas esse não te tocava a fundo. Me fala o que em matéria de literatura... te tocava fundo. Falasse, obviamente, também do trabalho do Marcelino, mas me fala de mais livros, assim, Sim, não tem nenhum problema. As minhas referências eu amo, na verdade, porque eu sou leitora, né? A minha base é ser leitora e eu sempre serei, antes de qualquer coisa, uma leitora. Porque eu acho que o bom escritor é esse, né? É um bom leitor. Ele tem que ser um bom leitor, inclusive, da própria obra. Uma pessoa que me influenciou muito, muito forte, foi, eu sempre digo isso, que foi tão forte, porque também foi a primeira, foi a Clarice Lispector. Pelo seguinte, porque eu montei dela, eu li A Hora da Estrela na escola, sim, mas como eu disse, nessa época da escola, esses grandes autores brasileiros, eles não conversavam com o meu universo particular, assim. Por N questões, né? Quer dizer, eu lia Harry Potter, a gente queria imaginar um mundo paralelo e tal. Isso aí era o que conversava com a minha imaginação quando eu era adolescente. Depois, quando eu fui fazer teatro e tal, e quando no último termo da escola, que eu estava com 19 anos, se não me engano, a gente montou um espetáculo baseado num livro da Clarice Lispector que chama Via Crucis do Corpo. Uhum. E que é um livro de contos dela, que foi escrito numa época da ditadura militar. Uhum. Então é um livro que ele é todo velado, assim, o que ele realmente quer dizer tá meio por trás, sabe, assim, tá tudo cheio de duplo e terceiro sentido, digamos assim. Hã? Cheio de duplo sentido. Exatamente, e cheio de metáforas. Cheio de mensagens subliminares, um livro super inteligente, sagaz, que ela fez por encomenda, inclusive, ou ela disse que fez por encomenda no texto de abertura desse livro. É um livro fininho, incrível e tal, que eu não conhecia, e aí a gente leu para montar a peça e a gente decidiu bater o martelo para montar. E aí, como a nosso termo no Célio Helena, na época, eram 6 meses, todas as peças eram 6 meses. E o último termo era de um ano todo. Então era muito mais profundo esse processo, né? Era, a gente tinha mais tempo. Então eu comprei todos os livros da Clarice na época e comecei a ler um por um. E não só os livros, eu comecei a ler, eu comprei aquele caderno de entrevistas, da caderno de literatura que conta toda a história dela. É, eu ficava assistindo aquela entrevista que ela deu na Cultura muitas e muitas vezes. Então foi uma mulher que me influenciou muito. E como às vezes eu converso em algumas entrevistas, eu não tinha noção naquela época que mulheres podiam ser tão, tão fodas assim, sabe? Porque a gente lia muito homem, dramaturgo, o tempo todo, homem, homem. E, de repente, eu entrei em contato com essa mulher absurda, né? Então, a representatividade é muito importante. Eu nunca imaginava que eu poderia ser escritora, porque eu não conhecia escritoras. Claro, e hoje, claro, assim, com o feminismo e tudo mais, a gente tem um acesso muito mais profundo às mulheres que estão produzindo, às mulheres que produziram, mas a gente sabe como as coisas eram, como era difícil uma mulher ser escritora, né? Então, foi incrível, porque além da obra dialogar demais com a minha essência, ela era uma mulher, como eu, né? Então, a Clarice Lispector é uma influência gigantesca para mim, demais, assim. Outro escritor que me pegou muito foi Fernando Pessoa também, que também foi um dos primeiros, assim, e até hoje continua. Na escola mesmo, eu já fiquei encantada com os heterônimos, né, com essa coisa dele fazer vários escritores dentro de um. Eu achei uma coisa absurdamente incrível, eu já fazia teatro e fiquei alucinada com isso. E, bom, quando como se fossem contato... vários personagens num só, né? É, nossa, e assim, né, tinha não só os poemas, mas ele fazia o mapa astral, um pouco como o Caio Fernando Abreu, né, que fazia também o mapa dos personagens e tal. Mas ele fazia o mapa astral, tinha todo o signo e todas as coisas, o desenho, o corpo, era realmente, essas pessoas existiam, né? E eu fico imaginando, caramba, um escritor tão genial e tal, e os poemas são gigantes, sempre couberam em mim de uma maneira profunda, e é um autor que até hoje me influencia, que eu amo muito. É, mais recentemente, um autor que eu descobri que, bom, foi posterior ao Pássaro, mas que é um autor genial, que está na minha cabeceira, é um autor americano que chama John Williams, que escreveu o Stoner, não sei se você conhece. Que é um livro que na época que foi lançado não fez tanto sucesso. Não fez tanto, mas meio que virou meio cultuado até. Virou cultuado depois, né? E é um autor, acho que de 60 e poucos, esse livro é de 60 e poucos. Eu não tenho esse dado preciso, mas é um autor que foi estourado depois. E também o Butcher's Crossing, que é um outro dele que eu adoro. Então é um autor, assim, genial. Não é fácil. Deixa eu te interromper só uma coisinha, querida. Pode ser só assim, ó. Tem um autor que eu acho que em alguma entrevista tua eu li, que eu só li um livro dele. E me parece, assim, que... Me fala um pouquinho, eu espero não estar confundindo, tá? Mas eu me lembro, o autor, ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, que é Volume do Silêncio, Carrascosa. É o Carrascosa, claro. Não, o Carrascosa, ele é uma influência, especialmente para o Pássaro. Porque eu li Aos 7 aos 40 dele, né? Que é um livro que fala sobre paternidade, divórcio. Tem o Hotel Solidão dele também, que é bacana. É, ele tem... Bom, ele é um escritor muito bom, né? E é um escritor brasileiro, contemporâneo, incrível, isso, super acessível. É, dá para buscar, os ouvintes, vão adorar conhecer o trabalho dele, quem não conhece ainda. E, bom, é um autor gigante, muito delicado, muito poético. Eu não conhecia ele quando eu vi esse Aos 7 aos 40 na livraria. Eu gosto muito de número, então o livro me chamou a atenção, porque a capa é uma edição da Kozak que tem os 7 e os 40, né? E sim, a capa do teu livro, Pedro do Pássaro Morto, também tem vários números também. Exatamente. E aí o livro do Carrascosa, ele divide pela idade do protagonista 7 anos e 40. Então ele vai para infância e maturidade, infância e maturidade. E eu achei tão bonito esse jeito, além da escrita do Carrascosa, que é de uma delicadeza, de uma profundidade, eu achei tão bonita a forma que ele escolheu para narrar, que quando eu comecei a escrever o Pássaro anos depois, eu pensei, nossa, eu acho que eu quero dividir, fatiar minha história assim, pelas idades da personagem. E aí eu fui fazendo isso. Mas ele me influenciou demais nessa coisa da idade, sabe? Ah, que bom que eu não tô doido, porque eu tava conversando contigo e me veio, né, o nome dele, Carrascosa, e eu poxa, mas eu acho que... Porque eu li faz um tempo já o Volume do Silêncio. E eu acho que tem, assim, uma similaridade, não só nas características que citaste, mas também tem um lance meio de dor, assim, de melancolia, que eu acho que é bem parente, assim, do teu estilo, né? No, ai, no caso, no livro Pedro do Pássaro Morto. Que bom que eu não tô pirado, então. Muito legal. Querida, assim, ó, eu quero... só, gente, só pra... ressaltar aqui, é Aline Bey, tá? Bey, B de Brasil, E de Eduardo e de Ivan, o nome do livro O Peso do Pássaro Morto. Eu queria saber, querida, como é que as pessoas podem achar esse livro, sei lá, vende o teu peixe aí, me fala assim, onde as pessoas podem encontrar, tipo assim, uma concentração de trabalho, de textos teus, se tens um blog, alguma coisa, fala um pouco disso, fica à vontade. Tá bom. Bom, o meu livro, quem tiver afim, dá pra comprar comigo, é só me mandar uma mensagem no Facebook, quem tiver as redes sociais aí atentas, ou me mandar uma mensagem no Instagram também, uma mensagem pessoal, eu respondo na hora, eu envio com dedicatória pro Brasil todo, o preço é bastante acessível, o frete aumenta pro Brasil todo, então é um jeito bem fácil do livro chegar e chega super bem e tal. E é assim que eu tenho feito o livro rodar, porque a minha editora, ela é uma editora independente, ela não tem uma penetração tão forte no mercado. Então, tem algumas livrarias aqui em São Paulo e tal, e no Rio, mas para o Brasil todo fica mais complicado. Então, sou eu mesma que estou enviando o livro. Tá, maravilha. Gente, que eu posso dizer? Aline Bey, te agradeço pelo teu tempo. Sempre já sou de saco. Sou mega fã do Peso do Pássaro Morto. Obrigada. Gosto mesmo. Hoje vou ler pela terceira vez. E é interessante que a terceira vez que vai ser hoje, que eu vou completar o livro, e cada vez é meio diferente a experiência, quer dizer, eu não sei, é muito interessante mesmo, eu fico assim, eu piro pensando como tu és jovem, porque dá para pensar nesse livro sendo escrito, sendo o sétimo livro, sendo uma autora que já passou por, que já colocou muita coisa, já teve muito livro publicado. Então, sei lá, eu quero te agradecer de novo pela tua atenção, tá bom? Eu que agradeço, querido. Imagina, é um prazer participar. Tá. Brigadão mesmo, tá, querida? Valeu, viu? Bom programa pra vocês. Então, valeu, querida. Até mais, tchau. Vamos lá, Marco Antônio. Oi, querido. Vamos lá, então, para começar o garimpo musical, pode ser? Anos 50, pode ser? Por favor? Vamos embora, amor, fofunha. Vamos lá. Dell'amore senza capire cos'è, solo noi due l'abbiamo compreso, meraviglioso com'è. L'amore è un sogno di cristallo che rende tutto limpido e più bello, e di musica e silenzio, è un paradiso visto in trasparenza. Accanto a te comprendo finalmente che tutto è niente, e niente è forse la felicità. Sogno di cristallo, azzurro come un cielo ad acquerello, un giorno svanirà nel nulla, ma adesso baciami, perché così è l'amore. Finalmente che tutto è niente, è niente, è forse la felicità. L'amore è un sogno di cristallo, azzurro come un cielo ad acquerello, Antônio. Marco Antônio? Acabou, que eu só estou te ouvindo. Ela cortou. Quando você for colocar, dá uma olhadinha, porque às vezes dá problema, pois, viu? Pois é, e olha só, eu ia colocar uma outra versão que até ia gostar mais, porque era de disco, né? Só que tava com aquela... Tava um pouquinho forte, que lance diz, apesar de ser, eu acho que a próxima vez eu vou te ouvir melhor, porque tu sempre diz assim, já me dissesse umas duas vezes, que sendo com barulho de disco, o pessoal ainda curte mais, né? Muito mais, posso dizer para você que o Benjamin gostou e gosta dessas músicas. Não, maravilha, então obrigado, Benjamin. Eu gosto muito aí, mesmo. Pois é, eu acho essa canção especialmente muito bonita, é uma canção de 57. O nome da cantora Carla Boni, o nome da canção Um Sonho de Cristalo, ou seja, Um Sonho de Cristal, né? Vou falar um pouquinho dela. Ela nasceu em Ferrara, na Itália, em julho de 1925, faleceu aos 84 anos, ou seja, 17 de outubro de 2009, em Roma. Foi a voz, chamada A Voz da RAI, nos anos 50, começou lá em 51, venceu o Festival da Canção Napolitana em 55, teve um grupo musical com o marido Gino Latila, e se apresentou em muitas festas particulares, também teatros da Itália. Ela foi muito popular, principalmente no norte da Itália, principalmente nos anos 50. Ela pode ser ouvida em trilhas como do filme Monella Atravessa, que é... Atravessa, que é uma comédia romântica erótica do diretor italiano Tinto Brass, que é um dos pais do erotismo italiano. Também no filme O Bebê de Bridget Jones, que é o terceiro da saga da Bridget Jones. Até interessante que esse filme de Bridget Jones não pagou nos Estados Unidos, ou seja, o que rendeu nas bilheterias não nem pagou, né, o investimento do filme. E ao redor do mundo... o filme acabou se pagando mais de 7 vezes. Caramba! Ou seja, né, imagina se eles tivessem só dependido da renda americana. É. Deixa eu ver o que eu posso dizer também. A Carla Boni continua sendo bastante popular, principalmente na Itália, com pessoas acima dos 65 anos de idade. A Carla Boni, então, a gente ouviu. A gente pode tocar um sucesso mediano dela, por favor, dos 53? Straniera, quanta malinconia, quando ci salutammo, non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via, eppure adesso te lo confesso, non penso a te. Fofunha, minha insulina. Por favor, ô Benjamin, ajuda aí, cara. A gente tá com uma pessoa muito cínica na rádio. Qualquer coisa com o coração aberto, assim, eu acho que ele pensa nessa pobre... nessa coisa que ele chama de coração aí, que ele disse até que não existe médico que consiga encontrar. Por favor, ajuda aí um pouquinho, né? Olha, eu quero dizer pra você o seguinte, nosso querido Davi Roque Júnior, a voz padrão da rádio, amigo do Benjamin, meu, disse que meu coração é de ouro, tá? Ah, de ouro? É. Tá. Gelado, duro e difícil de encontrar. Nem garimpeiro e ferrapelada, né? Não. Tá bom, eu sou obrigado a acreditar nele, mas tudo bem. Davi, um abraço. Ô Marco, eu sou suspeito em falar das músicas, já disse aqui outro dia, né? Porque eu gosto de tudo, sério mesmo. Tá. Eu acho que... Eu... qualidade, né? Mas o João é brincadeira. Se a coisa for um pouquinho mais amorosa, e se ele sentir que, por exemplo, tem um início de lágrima brotando, pronto. Eu já notei que ele até curte coisas super emocionantes, carregadas, né, assim, desse carga bem dessa bagagem, digamos assim, dramática, mas tem que saber, tem que poder dançar ao mesmo tempo. Se ele tiver que ficar sentado ouvindo, baixa o cinismo e ele não, ele bate o pé, mas ele não reconhece que ele está emocionado. É uma coisa muito triste isso, viu? Eu estou há 3 anos na rádio e eu ainda preciso dizer que eu não consegui ainda superar isso. E quando a letra, o João já está se preparando para rir, claro, mas quando a letra tem alguma coisa assim que eu traduzindo, ela vai parecer uma declaração de amor, alguma coisa, que eu já vou ouvir do João, alguma coisa tipo, ai, alguma coisa assim. Então, vamos lá para os anos 60. Por favor. I've been here for days, looking for the right road, searching for some kind of friend to help me bear my load. Catch me falling, hold me, I'm slipping through. Stop me from fading away. I've tried every kick there is, and some yet to be found. One so hard to find while there is no one else around. Catch me falling, hold me, I'm slipping through. Stop me from fading away. Back up and move on. But what good would that do? It's the same each place I have gone. Catch me falling, hold me, I'm slipping through. Stop me from fading away. Catch me falling. Fading away. Aí, ó, esse chá de cogumelo mágico tá melhor legal, falou? Eu já ia dizer que muito o, bom. O João... Hã? O Benjamin achou boa. Eu acho que o chá de cogumelo mágico tá de primeira, cara. Eu vou dizer uma coisa, eu já ia comentar que o João deve ter se lembrado dos tempos dele com o amigão dele em São Francisco. É, correto? Mas é isso aí, cara, e de boa. E essa música foi feita para derrubar o operador, porque tem um minuto que parece que ela vai terminar e não termina aí, ó. Pois é, graças a Deus o Fufunha estava no comando. Mas é o seguinte, é, para que tomar ácido lisérgico se a pessoa pode ouvir esse grupo The Lemon Pipers? Sim, mas essa, com cogumelo mágico, com chá de cogumelo. Não, a viagem só, olha só, que essa canção de 68, não é canção Catch Me Falling, basicamente quer dizer, me segura na queda, o João que está meio entorpecido, deve estar pensando na queda do sono, não, é na queda da viagem. É verdade, mesmo, né? É verdade. Então, Catch Me Falling, de 68, o único sucesso da banda, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, chamado Green Tambourine, ou seja, pandeiro verde. Você já imagina também o nível de viagem. Essa até é bem mais viajante, mas de qualquer forma, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, uma canção de 67. Essa banda de Oxford, mas não Oxford no Reino Unido, Oxford no estado de Ohio. Exatamente, essa banda começou em 66, foi até 69. Basicamente, essas letras com essa pegada super psicodélica. Vou falar dos integrantes. O baterista era William Albon. Faleceu em 99, o vocalista Dale Brown, vivo ainda, guitarrista Bill Bartlett, que é, por sinal, inglês, também o tecladista Robert Nave, ou Nav, nascido em 45, e o baixista Steve Walmsley, também vivo. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho entrou no Hot 100 da Billboard, ou seja, a lista dos 100 maiores sucessos da Billboard, no final de 67, e chegou ao número 1, do topo das paradas, em fevereiro de 68. Então, vamos ouvir, por favor, um trecho da Green Tambourine. Vamos aí, ó, cara, vamos por aí. Por favor. Vamos lá, Fufunha. Ó, oh, que legal, cara. Silver in my tambourine, held a poor man, built a pretty dream. Give me pennies, I'll take anything. Now listen while I play my green tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. Ah, muito legal, viu? Gostei muito mesmo. Essa canção fez tanto sucesso, de 67 para 68, ela vendeu cerca de 2 milhões e 200 mil cópias e chegou ao número 7 no UK Singles Chart, ou seja, nas paradas de sucesso do Reino Unido, dos compactos. 2 milhões e 200 mil cópias até hoje. Essa banda, Lemon Pipers, pode ser ouvida na trilha de Uma Aventura na América Selvagem e num episódio de 2014 da série de TV Fargo, aquela série inspirada no filme Fargo. Eu acho que a gente pode daí adentrar os anos 70, vamos lá? Vamos nessa. Por favor. Believing that the hungry were one. Marco Antônio. Tá, essa canção é de 75, acho especialmente bonita. É, o nome é How Deep It Goes, ou seja, ela está falando basicamente dos relacionamentos quando acabam e como é difícil levar adiante um relacionamento. Está falando basicamente, se a gente está dizendo literalmente assim do título, How Deep It Goes é quão profundo, quão fundo toca, quão fundo dói. O lidar com relacionamentos, né? Um dos maiores sucessos da dupla foi Barracuda, que a gente vai ver um trecho, que é de 77, essa é de 75. Ah, não, falei o nome do grupo, Heart, né? Obviamente a tradução, muita gente pensa direto em coração, mas também em inglês Heart pode ser fibra ou pode ser elan. Então, o grupo originalmente de Seattle, Washington, uma das cidades que mais chove. Cidade lá. Maldita. Pois é, diz que está sempre chovendo lá. Eles começaram com mais sucesso até no início da carreira no Canadá. Vale dizer que o grupo Heart tem cerca de 45 anos de estrada. Tiveram várias formações, mas nunca saíram as irmãs Ann Wilson, que além de cantar, toca flauta e violão, ou guitarra, e também a Nancy Wilson, que toca guitarra, bandolim e também canta. A influência de hard rock, muitas canções, heavy metal, música folk, bastante pop, não tem vergonha de adentrar a área do romantismo. Eles venderam esse grupo vendeu cerca de 36 milhões de discos até hoje. Como eu falei, começou em Seattle, eles tiveram hits nos top 10, nas paradas top 10, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e também na década de 2010. Um grupo, assim, eu acho bastante interessante, às vezes um pouco meloso aqui e ali, mas essa canção que a gente ouviu, How Deep It Goes, não fez sucesso, eu acho uma injustiça. O grupo Heart pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Singles, que era um filme sobre solteiros, Jerry Maguire, também As Virgens Suicidas, um filme que eu gosto bastante, As Panteras, não o seriado, né, maravilhoso, mas o filme, aquela bomba lá com a Cameron Diaz, Do Que As Mulheres Gostam, e vale dizer que a Nancy Wilson, né, que é, como eu falei, são os irmãos Ann Wilson e a Nancy Wilson. Nancy Wilson foi casada de 86 até 2010 com o diretor e roteirista Cameron Crowe, escreveu Picadiço Dantise, dirigiu Vanilla Sky, Swingers, que eu citei, Jerry Maguire. Ela até, por sinal, aparece numa ponta no filme Picadiço Dantise. Acho que a gente pode dar uma ouvida aí, por favor, no Sessão Barracuda. Se puder rolar mais de um minuto, porque demora pegar o pique, pode ser? E outra coisa, Seattle é tão desgraçada que chove todo dia, o dia todo, maldita cidade, viu? Chove direto e não é só chover diariamente, quando começa a chover não para mais, é? É o dia todo, todo dia, é uma cidade miserável, uma cidade triste. Eu não conheço Seattle. Ela não perdeu nada. Vamos lá, Fofão. Marco Antônio. Essa canção então de 77, Barracuda. Ela está basicamente se comparando com uma barracuda, que é. Eu não sou expert, obviamente, no mundo animal, mas vou dizer a você que o tubarão não dá para ser chamado de peixe, mas eu acho que barracuda é um peixe, sim, do mal. Olha, né? Barracuda eu posso definir para você. Tem duas portas, na época que eu vi tinha quatro marchas, ar-condicionado, volante hidráulico. Não, não me referia assim para ir para carro, dei ela. Ah, tá. Dei ela, tá? Por favor, tá? Ah, tá. É, é legal que tu precisa de uma ajuda de vez em quando, né? Te critica a música, às vezes quando não critica tá chapado demais, quando toca uma, mas é uma desgraceira mesmo. Ô, vida bandida. Barracuda é isso aí, tem uns pneus, maravilha, cara, maravilha. Tô de bom, Barracuda. Ele ainda tá com o seu meio efeito. Então, gente, a gente, vamos adentrar os anos 80, por favor? Vamos, eu gosto dela. Ah, vamos lá. Pat Smith. Marco Antônio Santos Freitas. Tá, como a gente está nos anos 80, A gente, então, acabou de ouvir a Patti Smith, é P-A-T-T-I, Smith, canção de 88, não fez sucesso, mas Injustice, o nome dessa canção é Dream of Life, uma das poucas canções, assim, positivas, diríamos assim, dela, ou seja, Sonhe com a Vida. Um dos maiores êxitos da cantora Patti Smith foi People Have the Power, ou seja, o povo tem o poder, as pessoas têm o poder, é uma canção de, também de 88. Até vou pedir que quando tocar, por favor, se a gente pudesse esperar assim, tipo, uns 2 minutos e 10, assim, porque demora um pouquinho para entrar a voz. Mas sobre a Patti Smith, o nome dela de batismo, Patricia Lee Smith, ela nasceu em Chicago, está viva, graças a Deus, ela nasceu em dezembro, 30 de dezembro de 1946, o apelido dela é a Poeta Rebelde ou a Poeta Punk. Ela, vários prêmios que ela recebeu na carreira, ela também, os franceses adoram, ela recebeu aquele título Commander, ou Commander de Ordre des Arts et de Lettres, ou seja, comandante da Ordem das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura francesa. Ela, em 2007, foi aceita no Rock and Roll Hall of Fame. Ela é uma das cantoras mais influentes dos últimos, desde a década de 70, no rock and roll americano. Já cantou músicas punks. Hoje em dia, claro, ela está mais um pouquinho para o pop, mas também um rock and roll, tem assim, várias influências, inclusive também da música folk. A Patti Smith pode ser ouvida em filmes como Assassinos por Natureza, um desenho animado Rugrats, o filme Crimes em Wonderland, que é, por sinal, um filme sobre um ator que o João idolatra, agora é minha vez de me vingar um pouco, né, que é o John Holmes. Né, um ator, gostas muito dele, né, João? Dá um tempo para me vomitar. Tá, no caso, esse Crimes em Wonderland eu acho um filme bem interessante. Puta, o cara é muito chato, o cara é muito chato. É, mas não era o pior que esse, só aquele desgraçado, aquele Fabian que você gosta tanto. Não, é o John Holmes, eu tô dizendo, é aquele ator de filmes, não eram eróticos, era um ator... No caso, esse Crimes em Wonderland é com o Val Kilmer, tá? Mas é sobre aquele ator, John Holmes. Ele era o equivalente a Marilyn Chambers, só que do mundo pornô. Eu sei disso, eu sei disso. Mas tava bem chato também. É, mas o fã dele é o Renzo Mora, não sou eu, não. O Renzo Mora aqui, tá. Tudo bem. É incrível que o Renzo não tá presente, não pode se defender, mas obviamente os ouvidos dele estão zumbindo. Tá bom, se ele pudesse se defender, qual seria a graça? Nenhuma! O cara reconhece ainda que é fazia. Simples assim. É incrível. Além do Crimes em Wonderland, também a Patti Smith pode ser ouvida no filme Diário de um Jornalista Bêbado, que é com Johnny Depp, um filme recente, até nas séries Vinyl ou Vinyl e Gotham. Então vamos tocar, por favor, puder, mais de 2 minutos aí do People Have the Power, que também é de 88. Uma bela canção, por favor. Future. Marco Antônio, ela me lembra muito a Chrissy Hynde do Pretenders. Tem uma pegada parecida, só tem. Que ela, no caso, como eu posso dizer assim, não é fofoquinha, nada, mas a Patti Smith, assim, abusou bem mais da vida do que a Chrissy Hynde. Mas tem a ver nessa canção que a gente ouviu agora, tem muito a ver, poderia ser Pretenders. Poderia ser Pretenders, sim. Poderia. Lembra bem. Perdão, que eu não ouvi Lembra bem mesmo. Lembra mesmo. Vale dizer que essa canção até, a gente já tocado já Patti Smith há uns meses, outra canção dela, e a razão até de ser escolhida até hoje, porque por acaso também a nossa convidada Aline Bey é super fã, e como essa que a gente tocou na íntegra, Dream of Life, não é muito conhecida, achei que seria uma boa ideia fazer um link, né, já que ela é super, super, super fã da Patti Smith. Então, quero agradecer a força, a audiência, e até quinta-feira? Até quinta, Marco Antônio. Abraço para os dois, tá? Outro, tchau. Um grande abraço. Senhoras e senhores, termina mais uma edição do que, O Marco de Hoje. O Marco de Hoje. Na mesa de som de Jair Tapetinho Barbosa. Barbosa. Gerência de é uma bichona. Gerência de tecnologia da informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas. Amanhã estaremos de volta aqui com mais informação, música de qualidade, que não para, na Showtime é assim, direto. Eu quero informar você que você recebeu um grande elogio hoje feito a mim pelo doutor Ednardo José de Paula Santos. Não mereço, mas agradeço. Merece, sim. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais. Showtime Web Radio.